cena de guerra. Prédios ou crianças, nada escapa da destruição. Muito tempo eu vivi cercado dessa situação. Encontrei a luz que enfim quebrou a minha escuridão. Cena de guerra. Prédios ou crianças, nada escapa da destruição. Oh, não. Muito tempo eu vivi cercado dessa situação.